Bota fogo na terra, ô José. Fogo no ar, ô iaiá. Fogo na noite, ô José. Pra clarear, seja chama e pavio, ô José. Pra desvendar, ô iaiá. Segredos do mundo, ô José. Pra clarear, fala outro mundo, sentimento do mundo. Se eu me chamasse Raimundo, não seria a solução. Seria rima, verso, prosa, poesia. O mundo não mudaria, eis aí toda a questão. Bota fogo na terra, fogo no ar, oh, yeah, yeah. Fogo na mente, oh, José. Pra clarear, seja chama e pavio, oh, José. Pra desvendar, oh, yeah, yeah. Segredos do mundo, oh, José. Pra clarear. Pra Carlos Prestes o mundo se resumia toda em ideologia, em massa revolução. O cavaleiro montava sua utopia, não via, não percebia como crescia o Japão. Bota fogo na terra, oh, José. Fogo no ar, oh, yeah, yeah. Fogo na noite, ô José. Pra clarear, seja chama e pavio, ô José. Pra desvendar, ô iaiá. Segredos do mundo, ô José. Pra clarear. Mas pessoa, lembro da tabacaria, sem avó, filosofia, sem resposta nem questão. Bota fogo na terra, ô José.